65, 62. Romeu 49, bom dia, senhor, identificação, chegada bom, fica para o nível 060. Estou na pistola 7, vento 010 graus, 02 nós. Nível 360, saída da EL. 360 da EL, 629, pode voar à direita? Eu tenho da saída, guarde nele. Aguardando o 629. Autorizo 2229, complete redução 2109. Reduzindo 2109. Tipo 5594, autorizado Aracaju, voo 130 via Golf 677, decola da pistola na 0, curva à esquerda, sai da Conde. Código 02. 60, o controle 1 na 8 decimal 35. Estejamento correto, reporte para funcionamento pushback. Salvador, 7357, para o TAC, com 97 a bordo, uma pena que eu tive no torno de 4 horas e 25 minutos. TAC 3597, cruzar o táxi à direita, Índia, Alfa, até o ponto de espera, Lacha em torno, no 8.95, ajuste 1.0.3. TAC à direita, Índia, Alfa, ponto de espera 2.95, 1.0.93, com 149 a bordo, 3 horas, alternando Guarulhos, pronto para o TAC. Confirmo 3 horas, gol na 093. Gol na 093, cruzar o táxi, contornar o pátio 1, Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, Flash Amitur, frequência 1-8-95, ajuste 1-3. Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera da 1-0-95, gol na 093. Alfa com isso, com reparação no meu pé, se eu posso passar no fora da barra. Rotina 6291, da presente foi Leda. Leda, 6291. 435. 1935, uma modista. Trip 5594, tá livre, puxa, Antax. Alfa Yankee Lima, fazendo com a equipe de solo, faz a passagem do Boeing da Gol, que está contornando parte 1 no momento, está autorizado o ingresso posição 1. Alfa Yankee Lima, põe a passagem da Gol, está autorizado o ingresso à parte principal. Cosmeia 3, bom dia, contato radar, voo 360, saída da EL. 360 na da EL, podemos aproar, senhora, posição da EL, está presente? Autorizado da EL. Autorizado, é o 963, obrigado. Azul 4201, chame Recife, 1251. 251, boa. Passarela 2229, curva à esquerda pela 030. Fala que vai ultrapassar o localizador, novo limite magnética 110 de Sintra. Ok, esquerda 030, magnéticas. Pode comprar uma magnética de Sintra? 120 de Sintra, descendo até 3000 pés, ajuste padrão. Descendo para 3013, passarelo. Haveria possibilidade de voarmos da proa 040, senhor, para evitar a formação? Está autorizado, 040. 040, então. E a trip 5594? Sente, repórter iniciado. Tan 3517, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 320 graus, 04 nós. Aqui é a escola, no 0, 3517. 5362 autorizado a assinar ILS, reporte estabilizado. 5362. Pode aprovador, não, tá presente? Autorizado. 5362. Série 2229 para o localizador, direita para o 1120, reporte estabilizado. Direita 1120, vai reportar estabilizado, pode saber. Assinar 6219, chame Recife, 1251. 251, 6219. 1649, desça para 4000 pés, ajuste padrão. Então, 351 na 7, autorizado, decolar, pistão na 0, vento 320 graus, 05 nós. Está iniciando, tá, 351 na 7, pistão na 0. 2000. Autorizado, 2000 pés. 2000 pés, então, passador. 1973, estabilizando o localizador. 5973, chame torre, 9895. 895, obrigado, mulher. Do 1093, mantenha a ponta de espera. Trip 5362, confirme a sua escada. 1970. Essa 2229, complete redução 709. Ok, reduzindo 1970, parceiro. 093. 5973, aguardando o fiscal de 1093. Puxando o táxi, voo 865. Tá 3597, decolar 243, controle 119 decimal 35. 119 35, tá 3597. 5973, autorizado pouso, pistão 10, vento 350 graus, 03 nós. Pouso 5973, pressão 0. 597, bom dia, contato radar, sua 360, sai da água. 360, 5362, chame torre, 1895. 1895, 5362. 963, da Gol, vai cruzar 130, pode aprovar a brinde da presença? Cruzando 963, vou Leda e chame Recife, 1251. Leda, 251, prontinho. Projeção 3597, por que eu dar presente voar Arbor? 357 autorizado, Arbor. Arbor, graças, 3597. Rio 5973, no sol aos 45, direita 121, decimal 9. Vai chamar 21959, pode ser. Com 649, desceu para 2010, autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, reportagem estabilizado, 649. Trip 5362, continua aproximação, guarde a pista livre, ajuste na 0 na 3. Trip. Já tá livre, livrou na Golf, 5973. Gente, chama o solo 1219. 219, obrigado. Trip 5362, autorizado pouso pista 10, vento 330 graus, 049. Trip 5362. Usado, táxi, Codor Alpha 1, End Alpha, deu ponto de espera, lá chama torre 1895, ajuste 1013. Passarelo 2229, chame torre 1895. 1895, passarelo. Passarelo 2229? Passarelo 2229, prossiga. Estabilizado em ILS. Gente, continue a aproximação, reporte o marcador externo, trem de pouso baixado e travado, ajuste na 0 na 3. Quem vai reportar baixado e travado? Agora já estamos baixado e travado, passarelo. Gente, passarelo 2229, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Vai dar. Gol na 093, autorizado ao aliar e mantenha o pista na 0. Ali, mantenha na 0, gol na 0, tá? Cargo 6570. Ciência da informação até o para autorização Recife 350. Chega na nave? É o APS 6570. Qual é o horário do plano de voo, Wallace? Aos 2-0 da próxima. Sente mais uns 5 minutos, seu plano deve estar chegando pra mim assim, assim que possível eu pago a conta. Quem nas contas, obrigado. Gentileza, confirme o POV. Oito meia cinco na escuta. Afirmo. Bom, no 865, confirme o POV. Bom, no 80. Sim. Gol na 093, autorizado, decolar, pistão na 0, vento 320 graus, 049. Livre decolagem, gol 093. Companhia iniciando pushback, faz 3. Batido. 3B. A vida do tango, chamou o solo? 7, chame Recife, 1260, 1288. 260, alterna 1288, está 3597, bom dia. Bom dia. Tip 5362, gentileza, goteja de informação. Táxi Alfa, Kilo, atento à aeronave da companhia que está iniciando pushback na posição 3 do Pátio 3. Vou tomar Juliette, 5973. Rio 5973, ingresso Juliette, posição 9, parte 3. Ingresso Juliette, 9, parte 3, 5973. Gol 1093, decolado aos 50, controle 119 decimal 35. 1935, bom dia, 1093. 049, chave torre, 1895. 1895, bom dia, TG. Controle, bom dia, gol 1093, decolou na sua escuta na DEL. 093, contato radar, gol 360, saída da DEL. 360 na Dael, gol 9093. Gol 1865, mantém a posição, temos mais uma aeronave na final. 362 e não ingressou pela Kilo, né? Confirma, tá livre acesso? Afirmativo, estava livre acesso, estava autorizado. Sente, entra, está autorizado agora a Juliette, vai seguir posição 4, parte 3. Solo passaria do 229, livrando a sua escuta. Passaria do 2229, táxi via Alfa, a reporte antes da Juliette. Gol no 649 na escuta. Oh, desculpa, 1649, baixar travado. Gol no 649, autorizado pouso, pistão no 0, vento 330 graus, 049. Delivery pouso, gol no 649, obrigado. Antes da Juliette, o 2229 da passarela. Sente, 2229, mantém posição. Tubarão da trip iniciando o táxi no momento. Sente, vai manter posição. Trip 55, 114, autorizado táxi. Pátio 1, Índia Alfa, teu ponto de espera da 1-0, Lachome Torre, frequência 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-4. Passaria 2-2-9-9, após o ATR da Trip, livrar ingresso para Juliette, que é autorizado só ingressar. Vai para a posição 3 do pátio 3. Só para informação do comandante, o passarinho 2229 vai manter Juliette, tá ciente? Sente, só para informação do comandante aí, a táxi Kilo já está operacional. Bravo, Vitor Tango. Cruzado Ciano Vembe, Yankee Charlie, New de voo 180, rota direta, se afasta na radial 3, 16, Salvador. Decola da pista 17, curva esquerda, sai da Momo, após direto, código 5544, controle 199.35. Bruno 865, autorizado a linha de decolar, pistola 0, vento 3, 30 graus, 049. Linha de decolar no 0, bom, 1865. 490. Oh, 649, bro. O 1649, chamou só? Positivo, livrou o faccional. Controle gol 1093. Tem possibilidade de a gente voar proa de bridge? Aguarde, mantendo a saída. Ok, mantendo. 64. Trip 5514, autorizado a aliar e manter pistola 0. Pode 3. Sente, vai ficar lá, tenta ver. 93, chame Recife, 251. 251, obrigado. Gol 1865, decolada 55, chame o controle 119, decimal 35. 1935, gol 1865. Pode ser 6570, tá pronto com a pé. Gol 1865, bom dia. direção em curso hotel. Está autorizado Recife, nível 350, via Upperwisk 58. Decola da pista 190, curva à esquerda, sai da PUC, transição Caju, código 5572, controle 119, decimal 35. Autorizado, APCB570, Recife, nível 350, via Upperwisk 58, decola da 190, curva à esquerda, na PUC, Aracaju, transponder 5572, controle 119, decimal 35, APCB570. Fechamento correto, reporte para posicionamento pushback, APCB570. Estamos prontos. O ABS-6570 está pronto? Afirmativo. Liga para o chame táxi. E chamada para o táxi, 6570. Vamos, Salvador, da 3153. Bom dia, sente a informação, hotel 360, Galeão. Está 3153, autorizado Galeão, nível de voo 360. Via UPSLU 190. Edmap, direto Lúvito, direto Barbacena, após conforme plano de voo, decola da pista 190, sai da El Leda Bridge, ou transponder 5557, controle 199.35. Autorizado, Galeão, no 360, nossa UPSLU 190, decola da El Leda Bridge, da pista Roger Map, Lúvito, Barbacena. 3153, por gentileza, confirma a posição. 03. Tá, posição 3, afirma? Afirmo. Sente, o TAN 3153, chame, puxa. Vai lá. Qual é o transponder? Qual o destino e a altitude que está mantendo? Se a gente está em condições visuais, confirme apenas o seu POB, o tipo de equipamento e estimado tremor. Bravo Victor Tango, está autorizado o ingresso, reporte alinhado e pronto. Vador Control, good morning, chief flight 514. Alpha 514, with the contact climb to flight level 130 for direct to con position. Direct to con position, flight 130, flight 514. Hotel Tawisky, acione o transponder 0123. Eleva pro gol 1865, está presente? Mantém largo. Mantém largo. 0 grau, 03 nós. estacionamento no 03, 3153. Estação 3153, chamou o som. Afirmo, está pronto no 03, pushback estacionamento. O pessoal está picotando, o senhor está solicitando o push? Afirmativo. Tá 3153, gentileza, mantenha a posição. Já será autorizado a tocar em nome da... Ah, pessoal, tá iniciando o ataque. Aguardando, 3153. Bravo, Vitor Tango, decolada X01, no controle 119.35. 119.35, bravo. Após 2 horas e meia, Natal. Bom dia, Bravo, Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, bom dia, contato radar, subam 80, sai da Mambo. Sai da Mambo. Para a ponte de zero, zero, na torre 1995, configurando 1014, na torre de tráfego, 1835, torre, Adson, 1570. 1835, 1570, bom dia. Bom dia. 1260, boa noite, né? O Boeing, a retaguarda, passar a livrar, está autorizado a iniciar o push em posição 341. Está feita a sede para passar, vai iniciar o push em posição 3153. Cargo 1570, mantém o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Estava chamando em 118, decimal 35. Eu informei 95 para ele, ele me corrigiu a frequência, então é essa mesmo. Firma, é 118, decimal 95. Eu completei, ele me corrigiu para 35. Se chamar, voltei para ele. Tá, whisky. Tá, Vitor, qual a prioridade para o destino? Três ou na meia. Autoridade direto. Gente. Ali mantém 1-0, apto 1-0. Lima, Papa Mike, bom dia pra siga. Pode me usar com o campo Papa Mike, Papa Mike. Paz, Santa 3153, a bordo 164, 4 horas, Campinas. Cruzado táxi à direita, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, Lasca em Turra, na noite, nesse mal 95, ajuste 1-0, 1-4. 1-0, 1-4, ajuste, no ponto de espera, confirmando 1895. Firmo. Obrigado, Roger. Papapá, Lima, Papa Mike. Reporte na terceira milha, ajuste 1-0-1-4, vento 330 graus, 02 nós. Terceira milha fora, 1-0-1-4, Lima, Papa Mike. Rádio 570, decolado 07, chame o controle 199 decimal 35. 1935, bom dia. Controle Salvador, bom dia. Rádio 570, na PUC Aracaju, vai cruzar 2000. 3570, contato radar, sinal 350, saída PUC. 350, saída PUC. Possibilidade para a PUC da presente? Autorizado, PUC. Saída, decola da pista 1-0, curva direita, saída Arbor, Elefa, após Elefa, Obdude, após direto conquista. Código 5575, controle 199 decimal 35. Uma Papa Mike 3 milhas fora, na final do 1-7. Fechamento correto e reporte para o salamento do pushback, o torcedor 2223. Aguarde autorização de pouso. Mike. Controle Salvador, possibilidade de coordenar direto o Alfa Romeo Uniforme para o APS 5570? Então, 3153 autorizado, alinha e decolar, pistão 1-0, vento 320 graus, 03 nós. Rádio decola 1-0, 3153. Pisa, pouso pairado na 1-7, senhora. Do Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, autorizado, pouso na pairado na 1-7, vento 320 graus, 03 nós. Lima, Papa Mike, gente. Sente autorizado o decolar, pistola 0, vento 330 graus, 03 nós, então 3153. Lima, Papa Mike, confirma o pátio. Sente no solo ao 1-0, livre à direita. Lima, Papa Mike, ao estacionar frequência livre. 3153 de decolada 191, chame o controle 199 decimal 35. 1935, doutor, 3153, bom dia. 5570, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, da 3153 na Dael Leda. 3153, bom dia, contato radar, voo 360, saída da Dael. Situação 360 na saída, da 3153. Romeu Bravo Vitor Tango, chame Recife 12685. Esse é o meu bom dia para o Sírio. 5514. Sigiram Myers, Murphy, South Salvador, VOR, Radar Service Terminated, call Aracaju, Control Frequency 120.3. Gente, confirme minha matrícula. Gente, Mike e Juliette Romeu. Bom dia, Juliette Romeu, prossiga. Esquemas de pés e condições visuais, Juliette Romeu. Bravo 3, prossegue via corredor e se aparte na rotatória, visual com campo. A 3153, chame Recife, 1251. 1251, da 3153, obrigado, bom dia. Bom dia. Rio 989, bom dia, acione identificação chegada a Mari, desça para 12 mil pés, ajuste no 04. Autorizado Duna, repasse localizador Rio 989. No 755, acione identificação chegada a Bonfim, desça para 4 mil pés, ajuste no 04. Voo no 759, formação em curso, hotel, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decola da pista 1-0, será da El, Leda, Bridge, em Bridge intercepta a Up Zulu 1-6, após Bravo, Hotel Zulu. Só direto trivia, pode conforme o plano de voo. O código 5577, controle 199-35. Peço confirmação de telefone 3577. 5577. Autorizado Guarulhos 360, da El Leda Bridge. Bridge Up Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, DCT trivia, decolando a 1-0. 5577 transponder, controle 1-1935, voo 1759. Cotejamento correto, reporte pronto, orçamento com o Xbeck, 1759. Zero. Livre push, chame táxi, passageiro 2223. Solo Salvador, é o Mike Bravo Yankee? Mike Bravo Yankee? Prossiga, Mike Bravo Yankee. Salvador, é o Mike Bravo Yankee? Mike Bravo Yankee, prossiga. Mike Bravo Yankee, tá na escuta? Ataque espaçado do 2-2-2-3, tá com 5-5. 5h50, alternando Salvador. Série 2223, autorizado táxi. FIA Apache 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame turno, número 8195. Ajuste 1094. Fica tudo. Bom dia, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Salvador, bom dia, trip 5384. Trip 5384, informação corrente Índia. Tá pronto, cópia? Afirma, trip. Trip 5384, cruzado Marcelo, nível de voo 1190 via Golf 677. Decola da 1-0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, código 5005, controle 1-9-35. 190 Marcel, Golf 677, decola pista 10, primeira curva esquerda, Puca, Caju, 5065, 119.35, trip. 5005, qual o código? Trip 5384. 5065, o código para pushback, acionamento, trip, bate 3. 5005. 5005. A ponte pronto, acionamento, pushback, trip 5384. Já pronto para pushback, acionamento. Livre, chame táxi. Livre, apontado para o táxi. Tem condições de voar direto do Lula? Cadê o visitado? Rio 9811, na contínua aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 1-0-4. Aguardando autorização de pouso, Rio 9811. Direto, seguro, 5-0-1-0-3-5, gol 1-6-4. Fechamento correto, reporte para o acionamento pushback, voo 1649. Aí. Variável livre pro pouso do Rio, 9811. Azul 4234, forma a informação corrente Índia, só houve alteração do altímetro de 1013 para 2014. Está autorizado Recife de voo 350 via Upper Whisky 58, saída Puca, transição Caju, decola da 190, curva esquerda, código 5007, controle 199.35. Bom dia, passageiro do 223, contato radar direto. Da Passaredo? 2223, escuta. Contato radar direto Elefa, Passaredo 2223. Contato radar direto Elefa, muito obrigado, senhor. Bravo Luiz, que chame Torres em 1-8-95. Bravo Luiz. O gol 1-6-4-9, tá na escuta? Luiz, que a gente chama na curta da 17. O Salvador, o trip 53842-5 de PLB, 4 de autonomia, alterna Aracaju para o táxi. Bom dia, Gol 1092, parcelo de identificação 13.000 pés, voa direto Duna com 1014. 5 triplo. Olhe para 121 décima marcha. Mantenha 2500 no 755. 2500. Entrada do pátio 1. Confirme Gol 1759, mantém escuta. O Rio 9811 é autorizado, vai taxiar, vai manter a posição antes daquilo. Estabilizado. Passagem está presa 2.700. O Gol 1759, prossiga. 193 a bordo, 4 horas e 10 autonomia, alterna Florianópolis para o táxi. O Gol 1759 autorizado, vai contornar o pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0. Chame torre frequência 1-8-95, ajuste 1-0-1-4. Índia Alfa, ponto de espera 1-0, 1-8-95, 1-0-1-4, Gol 1759. Que é Cosco Magia. 384, decolou 32, controle 1, 9, decimal 35. 1935, obrigado, muito bom dia. Obrigado, você também. Controle, bom dia, Trip 5384. Trip 5384, contato radar na decolagem, direto posição Puca, vigilância. Puca, 5384. Rio 9811, após a liberação do ingresso da Kilo e Pilão Reboque, autorizado o ingresso, parte 3. Do Hermelino do Extremo, completa final ILS pista no zero, chama agora 2, Salvador em 118, decimal 95. 395, boa, 755. Romeu, Mike, Eco, Oscar, pronto, cópia. Cruzado, Manati, 2000 pés, decolada 197, corredor Achep, primeira curva direita, o código 0133, controle 11935. Oi, bom dia, bom 755, passou externo, baixado pra lá. Zona 735, bom dia, pouso autorizado no zero, vento variado com 5 nós. Ele pouso no zero, 755. Salvador, vamos no 759, estamos no zero, pronto, visual, tráfego final. Ciente com 759, após a aeronave da companhia final 10, alinha e mantém. A companhia final 10, alinha e mantém, igual 1759. Torre 198, décimo 95, ajuste 1094, Mike Acosta. Chamando o táxi decolagem.